Desde menor nós manda marcha. Me lembro das caminhadas, várias fitas cabulosas que eu passei. O meu quê? Foi pra poder virar um troco, louco. Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela Lacoste. Com 14, 15 anos, foram corre pra mim ter. Só que ela nunca foi meus planos. Porque é mais progresso dentro da minha goma. A geladeira cheia e domingão, uma mesa monstro. Mas é claro, é que ela gosta do asante. Hoje ele GM tá com as puras só traçante. Muito safadinha, para, nunca quer ser minha. Eu tô aqui, cê vai pra onde? E hoje eu não espero. Só tá com marcha, vivo muito sem regresso. Jacaré da França, branca, é Apolo do preto no certo. E hoje eu não espero. Só tá com marcha, vivo muito sem regresso. Jacaré da França, branca, é Apolo do preto Split no certo. De Archi, no pulso Bulova. Lenda tipo Novak Djokovic. Felina me encara com um olhar de tara. Baby Cassie de verde. Já cheguei com dois pés na porta. Vamos direto ao que importa. Sempre frio e calculista. Vários fascistas. Verme suga o povo num sistema racista. Crocodilo branco no peito do preto. Fashion maloqueiro. Nós é muita marcha. Foda que esses corrompidos se acha, cairão ao meu redor. Falsos por fracasso total. Nós é real, posa não, que é letal. Cairão ao meu redor. Falsos por fracasso total. Já zeramos game, ou de LGM. Hoje é dia de baile, nós segue o protocolo. Vou de pisante da Nike e jacaré na polo. Tamo bagunçando e roletando pelos territórios. Pensando bem se eu deixo o carro em casa e pega a moto. Então saca os torpedão e põe pra acelerar. Sabem que nós é o dom, então tem que respeitar. Joga localização, vou pros lados de lá. Onde a inveja e os comédia não alcança. Vou de Polar e Bugari e Polo Branca. Tirei o Nike pra pôr o Soraya. Hoje nós tá com as cartas na manga. Sou vida louca e as loucas falam que ama. Vou de Polar e Bugari e Polo Branca. Tirei o Nike pra pôr o Sorayama. É que hoje nós tá com as cartas na manga. Sou vida louca e as loucas falam que ama. Na balada só blue e pente, grama de haxixe. É sempre fogo nos assiste, muita fé no pai. A Lina Kali admite se rolar um pix. O cara senta, se transforma e não quer para mais. Vou de Polo Branco. Que chega espanta, muda o flow. Impostor, torce o nariz pra não chegar. Hipócritas, que toque dá. Ou diligente, conquistando o Grammy. Drake decola. Eu sei que é ruim, eu escolho, sempre sonhei. Tem as noivas que te dá hora, me imaginei. Com belas gatas e várias cordas. Mas eu sei bem, quem só sonha e não acorda. Nada não tem, claro, você não se recorda. Mas eu lembrei, na antiga não dava bola. Que o sonho flow tá foda. Ah, impressionante as voltas que o mundo dá. Ah, ah, sou favela. Ah, vou marola. Calei a boca dos loucos que vai no modo esporte. Põe pra acelerar. Forte, forte. Porém, tá tu pedindo pra Deus que ele dê o suporte. Usão virou GLC pros maloca transporte. Entre idas, cicatriz e vida. Vai que eu tomo a bala, tamo curtindo a vida. De preste neste lado, mafu. Com a estabacada, solo. Contraste do preto, gola Polo Branca. Rouba a atenção das partes sul-americanas. Eu sei que elas querem o sobrenome do trem. 23, quer tá do lado no conforto da bem. Nunca aprende a dividir, bandido não namora. Essa gata que aporta, lá o cheiro e o amassou. Do lixão também nasce flor. Selva de pedra movida a fé. Mandiga sempre bota pra quem entrar. Coração vai blindado no jacaré da França. Do lixão também nasce flor. Selva de pedra movida a fé. Mandiga sempre bota pra quem entrar. Coração vai blindado no jacaré da França. Olha o tanto de nave na garagem, sem portão. Lembro daqueles que esnobaram e me disseram não. Superação dos menor que toca o certo. Muita labuta e um dia a vitória chegou. Calando os filha da puta que nunca ajudou. Tira o sorriso da coroa e deixa no lugar. Aconselhando os menores e não pegar na pistão. Respeito é fundamental pra poder chegar. Tem que ter pé no chão pra não se afundar. Nesse louco mundão vai dar certo. ovelha. Tem lobo em pele de ovelha querendo. A picadilha mudou, tô contando demais. Tem as gamas de luxo e as aves vorais. Tem gemelho de lã pra elas andar. Bem cheiroso de palo, assim nós te atrai. A picadilha mudou, tô contando demais. Tem as gamas de luxo e as aves vorais. Bem cheiroso de palo, assim. E fiquei de GZ sem placa na favela onde eu nasci. Fiquei desmerecendo a risada e gravar o story. Chega a ser engraçado, como que tá o gordinho. Só valor do carro, custo prêmio do Big Brother. Com cabelinho na linha, cintura ignorante. Tubarão no pingente, cor de nome do homem. Piranhada na minha de moto sinuante. Faixa rosa se rende, nós bagunça e some. E volta quando quer, quem quiser que aceite. O pai tá on e o coração offline pro amor. Skank, cachaça e mulher vivendo macete. Causando zum zum zum é a tropa do bololô. Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito. Quer ser minha namorada, mas nós não namora. Ficou com ciúmes depois do que foi feito. Quem mandou me apresentar sua amiga gostosa. Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito. Quer ser minha namorada, mas nós não namora. Ficou com ciúmes depois do que foi feito. Quem mandou me apresentar sua amiga gostosa. Sou menorzinho, mas não tem entendimento. Que o errado é errado, certo é o certo e Deus é inexplicável. Em meio à escuridão, ele estendeu a sua mão. Cenado louco, várias vezes repetiu na minha vida. Pelo meu flow, minha vivência, claro, te intimida. Mas tá firma hoje, nós manda e segue o protocolo. Se o jacaré veio da fonte, sujo eu vou de polo. Que é branca, fit da França. Hot fit foda que até o crocodilo sorriu. Nós lance os dread balança. Show é ter a tropa contratar, vai sacar 20 mil. Que eu tô pela linha longe de perreco. Muralha, família com dinheiro certo. Lembro das antigas tudo que eu passei. Nunca imaginei, tá onde eu cheguei. Que eu tô pela linha longe de perreco. Muralha, família com dinheiro certo. Lembro das antigas tudo que eu passei. Nunca imaginei. Não sei se eu vou de pano branca, não. Hoje eu vou de chinelo, cabelinho cortadinho pra fora o cordão. Tá com a pulgona atrás da orelha de vendo a vivão. Vou de esposa a vistão. Nós bota a marra mais com o pé no chão. Se nós tá forgando agora, imagina no Réveillon. Amiga, fica à vontade, hoje cê tá com os porradão. Mas bagulho se manda embora, deixa vir no branca, não. Escrevo um dia, me aprumo. Tacando macho atrás de macho, estilo vagabundo. Sempre ligado com quem trama contra nós. E se o mundo é feroz, eu vou ser bem mais feroz que o mundo. Vagabundo pra julgar tem um montão. Pra ajudar vem ninguém não, mas eu sigo fazendo a minha cota. Cadê malandro quando era zero opção? Sem faca e queijo na mão, só cola se for na maciota. Dinheiro compra postura, sai de quem quer vender. Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar. Se o sonho é teu, ninguém vai sonhar ele pra você. Cê nunca vai saber se você nunca tentar. Muita marcha no mudão, cheiroso e posturadão. De polo branco, a postura dela é maquiada. E o Zé Povim tá com a língua pegando fogo à medida que a tropa avança. Versátil, ágil, menino raro. Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso, não sou. Quem tentou achar um pé na caminhada, ao contrário, só achou hit placado. Quando sua opinião for pix, aí cê me manda. Eu vivo minha realidade, não sou propaganda. Barato, ingrato, cavala. Oi, se joga minha dama, mas não suja de batom, minha bola branca. Abasteci daquela nave que eu tanto sonhei. Aquela Mercedes lindada, hoje eu conquistei. E a lavoura que eu tanto pedi pra Deus. Hoje o menorzinho tá rocando na favela. Pra minha velhinha, uma goma gigante. Piscina, hidromassagem, vários diamantes. Orgulhosa me ver estourado no funk. Que vale pra muitos, pra mim vale nada. Conforto pra mim é goma estruturada. Um pingo é letra, minha nota de data. Não mudo por hype. Imagina o nevado, igual o choro, aguenta porrada. Menor já teve a mente fechada. Mas minha chave tem a mente milionária.